Eu sou de Portugal, sou de lá da serra, meu irmão, pé do céu. Eu sou de Portugal, onde é santa terra que o Senhor nos deu. Eu sou de Portugal, onde o sol demora menos a chegar. Eu sou de Portugal, onde a terra chora quando encontra o mar. Há quem voa além do mar, ninguém pode o sol roubar. Há quem dos nossos avós, ninguém foi antes de nós. Pelo mar além, para além do mar, terras de ninguém fomos conquistar. Quem vier por bem pode cá ficar, quem vier por mal se for cantar. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal, onde sofrem todos quando choram. Eu sou de Portugal, onde ter bons modos é lugar comum. Eu sou de Portugal, onde o sol abrasa mas não queima a grei. Eu sou de Portugal, onde em sua casa cada um é rei. Há quem o além do mar, ninguém pode o sol roubar. Há quem dos nossos avós, ninguém foi antes de nós. Pelo mar além, para além do mar, terras de ninguém vamos conquistar. Quem vier por bem pode cá ficar, quem vier por mal que se ponha a andar. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Já não me entendo porque estou aqui. Se tens outro tempo mais presente em ti, nem sequer me deixas fazê-lo morrer. Eu já não suporto que fales nesse adeus e o nome do outro chamas mais que o meu. Se eu esqueci quem fui, também tens que esquecer. Por uma vez faz amor comigo sem lembrar esse amor perdido que não está. Sou eu quem tens agora. Por uma vez ama quem te ama com fervor, chama quem te chama meu amor. Esquece o amor de outra. Já não aguento viver de ilusões, só ouvir lamentos e compensões, e não me deixares fazer-te feliz. Já estou no limite do que posso dar. Se queres que acredite que não estou a mais, esquece o que passou, como eu também fiz. Por uma vez faz amor comigo sem lembrar esse amor perdido que

universo és tu, minha razão de viver. Tu és um raio de luz que sustenta o meu ser. Para ti esta canção de amor. Canal 2 da Antena 1. Tu és o único, tu és o único. Vontade